graças que me separam do vento fresco da tarde, num casulo de silêncio, onde os segredos e o ar são as traves de uma ponte que não paro de lançar. Fica essa ponte no espaço, à espera de quem lá passe, que o motivo de ser ponte, se não para a construção, vai muito mais da vontade de estarem onde não estão. Vem a noite o seu recado, sua negra natureza. Talvez a lua não falte, ou venha a chuva de estrelas. Basta que o sono consinta a confiança de vê-las. Amanhã é um novo dia, se o merecer e me for dado outro pilar da ponte, cravado no fundo do mar, torna mais breve a distância do que falta caminhar. Há sempre um ponto de mira, o mais comum horizonte. Nunca as pontes lá chegaram, porque acabou o construtor antes que a ponte se entronque, onde se acaba o transporte. Sobre o vazio do mar desfere o traço da ponte. Vá na frente a construção, não perguntem de que serve esta humana teimosia que sobre a ponte se atreve. Abra as vidraças por fim e todo o vento se esquece. Nenhuma estrela caiu, nem a lua me ajudou, mas a ruiva madrugada por trás da ponte aparece. Abro as vidraças por fim e todo o vento se esquece. Nenhuma estrela caiu, nem a lua me ajudou, mas a uiva madrugada por trás da ponte aparece.